Isso é muito leve. Então eu digo que eu me divirto muito. Eu tenho assim muita alegria em tudo que eu faço. Então eu faço com muito prazer. Eu ando, corro, visito, resolvo problemas. Mas eu faço tudo isso porque eu amo muito o que eu estou fazendo. Estou muito feliz com o que eu estou fazendo e com os resultados que nós estamos apresentando. Nada melhor do que você poder fazer isso e mostrar agora o fruto de todo um trabalho que nós estamos realizando desde o primeiro dia de janeiro de 2021. O que nós estamos vendo, e não é só este ano. Sim. Algumas pessoas falam, não, mas por que só este ano? Não, nós temos resultados maravilhosos em 2021 na área da educação, na área de valorização do servidor público, na área de saúde, nós conquistamos. 2022 nós tivemos outros avanços, 2023 tivemos outros. A questão é que muitas vezes o que aparece é aquela obra mais visual. E as últimas, né? Então o recapeamento aparece muito. Mas e tudo que nós fizemos antes para que esse recapeamento pudesse existir? Eu ia te começar a perguntar exatamente isso. Quando você assumiu a prefeitura em janeiro de 2021, como é que você sentiu as cidades e como é que você começou a trabalhar para modificá-la? Ao seu jeito, claro. Sim. Ninguém pode desconhecer os avanços que Gurupi vem tendo a cada mandato de cada prefeito. Sem dúvida. Então, nós temos pontos positivos e nós temos pontos de melhoria. Mas quando eu peguei, nós não tínhamos emendas parlamentares. Olha, esse é um trabalho que quem está à frente do executivo deve fazer todos os anos para não ter aquela lacuna. Todos os anos eu estou no Congresso Nacional, desde de janeiro até o último dia do ano. Dia 31 de dezembro, eu estou lá visitando os ministérios e o Congresso, buscando algum recurso. Isso tem que ser feito todos os anos, para que nenhum ano fique sem recurso. Quando eu assumi, nós não tínhamos muitos recursos em 2021. Então, eu tive que esperar final de 2021 para poder... Porque, assim, o orçamento ele é votado no final do ano para o ano subsequente, né? Mesmo assim, em 2020, eu corri atrás e eu ainda consegui, naquela época, uma emenda de 24 milhões com o senador Eduardo Gomes. E aí, esse foi o dinheiro que nós começamos em 2021 para a obra da Via da Integração, tá? Uhum. Então, mas esse dinheiro saiu quando? Não, porque assim, o processo ele é demorado. Primeiro, você vai no parlamentar para pedir. Uhum. Você tem que levar o projeto e sensibilizar o parlamentar. Em 2000, aí ele coloca no final do ano no orçamento da União. No outro ano, aí nós temos que cadastrar a proposta do Ministério correspondente. Nós temos que esperar o Ministério aprovar a nossa proposta. Aí você tem que fazer projeto. O projeto tem que ser aprovado. Se o projeto tiver alguma diligência, aí aquele processo de diligência para lá e para cá, né? Depois disso, quando é aprovado tudo, é que nós fazemos a licitação, aí vamos dar a ordem de serviço para a empresa ganhadora e só assim a empresa começa. Isso se a empresa que ganhar aquela obra, aquele projeto, ela cumprir. Porque nós já tivemos, por exemplo, tem um recurso do deputado Gaguinho, senadora Dorinha e outros parlamentares de 10 milhões. Nós demoramos um ano e meio para poder começar a obra, depois de todo esse processo. Por quê? Porque a empresa que ganhou não conseguiu fazer a obra. Nós tivemos que chamar a empresa, dar ordem de serviço, fazer notificação, tirar a empresa e fazer outra licitação. Então, só o recurso de 10 milhões, na verdade, foram 2 anos e meio. Um ano para conseguir o recurso e depois um ano e meio para fazer a licitação, tirar a empresa, colocar outra empresa e começar a obra. Então, é um processo moroso. Agora, o que tem que acontecer? Quem está no executivo tem que fazer esse trabalho de forma permanente. Daí a importância da experiência, dos relacionamentos, do bom convívio. O fato de eu ter sido deputada federal já ajuda muito nesse processo, né, nessa conquista. E é esse o trabalho que eu faço. Independente, claro, eu já falei, eu sou pré-candidata, tá? Mas independente de quem estiver amanhã, eu vou fazer meu trabalho esse ano de buscar recursos para deixar para o ano que vem. Porque não podemos parar. Porque, infelizmente, com recurso da prefeitura, não é possível fazer investimento. O prefeito, o recurso que nós arrecadamos da prefeitura, dá para manter a máquina com muitas dificuldades. Muitas. Tudo que nós estamos fazendo é com emenda parlamentar ou financiamento. Porque nós também fizemos um financiamento. É, eu não sabia que eu ia conseguir mais recurso para recapeamento. Então, eu disse, eu falei para a equipe, olha, esse é um problema grave. É, nós temos que... Nossas ruas e nossas avenidas são uma colcha de retalho, toda emendada. Nós temos que ir minimizando isso. Isso é um projeto para 8, 10, 15 anos, para fazer toda a cidade. E foi aí, então, que nós começamos. Mas é um processo lento mesmo. Mas eu fico feliz de ver que estamos conseguindo, dentro desse meu primeiro mandato, concluir essas obras. Outras nós vamos dar início e elas serão continuadas, como a rodoviária, por exemplo. Como é que está esse processo? A rodoviária está em processo de licitação, né? O que, que aconteceu? A licitação estava marcada, mas uma das empresas levantou alguns questionamentos, algumas indagações, e nós, então, estamos... entendemos que as indagações de uma empresa, elas são, têm consistência, e nós estamos revendo nossos atos. E eu fiquei feliz porque, olha, tem muitos interessados de empresas, de credibilidade. Continue sintonizado aqui, na 104.9. Internet de alta velocidade é o que você precisa? Palmeiras Net tem a solução! Você não pode deixar de aproveitar essa mega promoção! Olha só, 300 megas, apenas R$100. 100 megas, R$90. 50 megas, R$80. E 40 megas, R$70. Conheça os novos planos da Palmeiras Net. É fibra óptica 100% garantida. Instalação grátis, você só paga a mensalidade. Promoção válida para Palmeiras. Internet de alta velocidade é o que você precisa. A Palmeiras Net tem a internet certa para você. Nosso endereço é na rua Tocantins, número 129, ao lado da distribuidora Macaúba. Nossos telefones WhatsApp 63992533167 ou 991117296. Temos também o 991031144. Palmeiras Net, a internet que você precisa. Sei que já é tarde, rodei a cidade. Tá cansado de pagar mais caro nos medicamentos de rotina? Então vem pra Farmazil Rede Nova Drogarias, que tem descontaço no medicamento que você usa todo dia. Genéricos e similares com precinhos que cabem no seu bolso. É só na Rede Nova Drogarias. Não perca tempo procurando. Só uma grande rede pode oferecer os melhores descontos pra você e sua família. Completa linha de perfumaria, vitaminas como a Complevite, cosméticos e conveniência, com atendimento profissional e cuidadoso que você já conhece e confia. Vem pra Rede Nova Drogarias. Toda semana uma super promoção pra você. Avenida João Oliveira Valadares, 762, Centro, Vanderlândia, Tocantins. WhatsApp 63 991 29 0144. Rede Nova Drogarias. Aqui nós cuidamos de você. Você usa a parabólica tradicional, aquela grandona, cheia de furinho? Fique antenado! Para não ficar sem sinal, você precisa trocar pela nova parabólica digital. Troca que resolve! Beneficiário de Programa Social Federal pode ter direito ao kit completo e instalado sem pagar nada. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404. Vou repetir, 0800 729 2404. Troque já! Participe do programa Amigo do Lago 2024. Pessoal, eu sou Raimundo Rodrigues Marinho Neto, de Palmeiras do Tocantins, conhecido como Neto Palmeiras. Participei ano passado e ganhei o prêmio de R$4.000. Muito bom contribuir com o meio ambiente e ainda ser reconhecido. Faça como Raimundo e participe. Consulte o regulamento no site do SEST ou ligue 0800-280-9191. A preservação do planeta depende de você. Realização Consórcio Estreito Energia. Cicinho.com, inconfundível. Vem aí, o primeiro Misturadão Fest de Vanderlândia. É sábado, dia 18 de maio, na distribuidora Zero Grau. É pra recordar e matar saudades com Cicinho.com. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Simba, simba, simba. Cicinho.com ao vivo pra você. É sábado, dia 18 de maio, em Vanderlândia. Cicinho.com. E eu chamei Aline, estou aqui. E para fazer a abertura, Garoto do Swing e Forró Peguete. Alô, Peguete, passa comigo, hein? Ninguém, e esse som, só os peguetes que tem. Ingressos antecipados e mais barato na Adega Geladão e no Comercial Estrela. Apoio, Açougue Boi Nobre do Valdomiro, Desi Freitas, Roniel do Corte, Assistência Técnica Chiquinho Vila Planalto, Lava Jato Padre Cícero, De Áquila, o dono da noite, Frutaria Horti Centro, Agromais Vanderlândia, Pastor Misak Salão Brasil, Lucas Variedades e Loja Lana Jane. Organização Johnny Promoções. Continue sintonizado aqui na 104.9. Continue sintonizado aqui na 104.9. Internet de alta velocidade é o que você precisa? Palmeiras Net tem a solução! Você não pode deixar de aproveitar essa mega promoção! Olha só, 300 megas, apenas R$100. 100 megas, R$90. 50 megas, R$80. E 40 megas, R$70. Conheça os novos planos da Palmeiras Net. É fibra óptica 100% garantida. Instalação grátis, você só paga a mensalidade. Promoção válida para Palmeiras. Internet de alta velocidade é o que você precisa? A Palmeiras Net tem a internet certa para você. Nosso endereço é na Rua Tocantins, número 129, ao lado da distribuidora Macaúba. Nossos telefones WhatsApp 63. Horas e 36 minutos, de volta aqui na programação da sua 104,9, também através da Rede Toca 26 emissoras, transmitindo para todo o estado Tocantins aqui o melhor programa de entretenimento e entrevista, que é o seu programa Tribuna do Povo. Por aqui, é a excelentíssima prefeita de Gurupi, prefeita Josi Nunes. Josi, tem uma pergunta ali, e uma situação que eu acho interessante a gente tocar, que é o IPTU. Sim. O IPTU teve um problema aí de no sistema. No sistema, etc, etc. O que é que você pode adiantar para a população que vai ser resolvido em relação ao pagamento do IPTU, alguma data que você vai postergar esse pagamento? Oh, está bem ali, né? 15 de maio vence o IPTU com 20% de desconto, então nós vamos adiar para o dia 30 deste mês, tá? Então nós vamos prorrogar mais 15 dias para evitar, porque o problema foi no sistema, e aí nós vamos dar um prazo para que as pessoas possam se adequar. Então, vai ser adiado por mais 15 dias e nós vamos já soltar essa publicação ainda esta semana. Tá, então... Então, as pessoas não se preocupem, poderão ainda... vai ser prorrogado esse prazo da primeira parcela. Então, não é conveniente as pessoas, neste momento, irem à casa lotérica para pagar, nem à prefeitura, porque o sistema está... redimensionando todo o processo para poder entrar exatamente. E normalizar. Mas já está quase normalizado, isso foi um processo no sistema. É. Todos esses avanços tecnológicos nós estamos fazendo na prefeitura, mas às vezes isso acontece. Então, sim, houve essa inconsistência no sistema, mas já está sendo regularizado e as pessoas terão prazo até o último dia do mês de maio para pagar ou à vista ou a primeira parcela. Com 20% de desconto. Com os descontos, tá? Com os descontos, tá bem? Tá, e depois, então, é a sequência normal. Sequência normal. Aí, quem parcelou vai pagar a segunda parcela e tudo. Etc, então, etc. 15 dias é o prazo aí, porque vai dar tempo para as pessoas se adequarem. Eu tenho que colocar o óculos agora para poder enxergar, porque agora depois, a idade, né? A idade já precisa do óculos. Olha, o que, é que você está rindo? É bom você falar assim, sinceramente, porque essa é a parte que eu concordo com você. Josi, a sim, pergunta aqui, esse aqui foi ontem um questionamento generalizado em um grupo. Em dois deixa eu só cumprimentar aqui, Zé Manuel. Nós estamos aqui com o Mário César, que também é servidor do município, está aqui, foi nosso secretário, mas tem aí outros projetos, mas está aqui um grande amigo. E o nosso secretário... É pré-candidato a vereador. É pré-candidato. E o nosso... também, são dois convidados. São os dois pré-candidatos. E o nosso secretário de Juventude e Esporte, Soró, que está aqui também. Rapaz, Mário César, se Mário César for, vai comer a bolacha de alguém. Alguém vai perder o pacote de bolacha, viu? Ô, Josi, é o seguinte, esse é um questionamento que foi feito ontem em relação... a valores que o senador Irajá colocou à disposição de Gurupi. Sim. Para a saúde, custeio de R$ 2.372.838. Para a saúde, novamente, custeio MAC. O primeiro é do PAP e o segundo isso, MAC. De R$ 1.671.062. Dá um total de 4 milhões. Não, 6 milhões. E economia, transferência especial. Não, é 2 milhões. Isso, é por 6 milhões com a transferência com especial. A transferência. Isso, 6 milhões no total. Tá. O senador Irajá. Explica para a população o que é que isso está representando. Sim. Esses valores, já evidente, são valores federais. Uhum. Muita gente questionou, inclusive... na possibilidade desse dinheiro ter sido desviado. E pouca gente sabe que se dinheiro federal for desviado, isso dá um processo de improbidade administrativa, sim, dá até cadeia, sim, Polícia Federal, etc, etc, etc. Então, explica para as pessoas o que é que... onde é que esse dinheiro está sendo direcionado, sim, e o que... vários recursos que eu consigo através de emendas, eles não são liberados para o município. Eles só são liberados através de medição ou de comprovação daquele programa. Sim. Por exemplo, o de recapeamento. O de recapeamento não está no município. Ele, à medida que a empresa vai realizando a obra, a empresa tira nota, aí nós mandamos para a nota para que o dinheiro seja liberado e seja pago. No caso dos recursos do senador Irajá, os 6 milhões já estão na conta da prefeitura. 2 milhões fui eu que pedi, porque olha só, o Mutuca, ele precisa ser totalmente revitalizado. Mas o que tem que ser revitalizado no Mutuca? Toda aquela parte de grades, né? O nosso objetivo era... O aprofundamento do leito? Não, não, esse aí já é outro recurso. Aí é outro recurso. Eu pedi para o senador o seguinte... tirar aqueles... Como é que chama? Guarda-corpo? Uhum. Que chama? Como é que chama? Aquela proteção. Uhum. O nosso objetivo é mudar tudo aquilo ali. E nós fizemos um projeto lindo e maravilhoso. Com tijolinho à vista, com árvores, com quiosque, tudo. E eu apresentei para ele e ele sensibilizou e já mandou o dinheiro, 2 milhões. A questão é que... Eu consegui com o senador Eduardo Gomes e o deputado Gaguinho 10 milhões para fazer a drenagem do Mutuca. Aí... Já está na conta? Não, esse não. Ah. Esse vai sendo liberado à medida que a empresa faz. De acordo com a medição. Aí eu liguei para o senador. Falei, senador, eu não tenho como fazer a obra agora da revitalização do Mutuca, lá das grades, dos 2 milhões, sem fazer a drenagem. Por quê? Porque se eu começasse... Estragaria. Porque a drenagem é para trocar aquelas manilhas. Uhum. Vai abrir. Vai criar um certo transtorno. Em cada ponta de rua, né? Vai aumentar o vai, diâmetro. Vai abrir aquilo ali tudo, vai tirar aquelas manilhas. E vai colocar outras. E vai colocar, na verdade, no projeto está a duelas. O que seria duelas? O Elvan está aqui, de qual é a dimensão dela? 2x2, ou seja, para dar mais vazão à água. Então, é impossível eu pegar os 2 milhões agora e utilizar e depois estragar tudo. Mas o dinheiro está na conta. Está na conta o dinheiro. Aí eu liguei para ele. Falei, senador, é possível nós mudarmos esse projeto para outra atividade até que a empresa faça a drenagem do Mutuca? Quando começa essa drenagem? Pois é, a drenagem... já era para estar bem adiantada. A empresa foi a que fez a via da integração. Nossa. Ela estava fazendo, estava esperando a chuva passar para dar continuidade na obra. Uhum. Agora, o que vem agora? Vem terminar a via da integração desse lado de cá. Esses 800 metros. Essa parte aqui. Terminar lá no final da via da integração, o contornozinho que está faltando. Sim. Eles fizeram a drenagem e agora passar para a drenagem do Mutuca. Esse é o cronograma. Qual é a previsão de concluir essa obra? Olha, a previsão já é para concluir esse ano. Ah. Né? Então, é isso que está previsto. Como... os 2 milhões já estava na conta, então eu sugeri a ele. Mandei para ele 2 projetos. Mandei para ele. Aí ele escolheu nós realizarmos um parque na via da integração. Pegar os 2 milhões e fazer um parque na via da integração. Então lá é isso. No final? É mais ou menos no meio ali da via da integração. Utilizar. Ali nós vamos ter um skate park, que é um recurso do deputado Gaguinho. Uhum. E esses 2 milhões do senador, ele mesmo escolheu que nós poderíamos investir lá. Então, os 2 milhões, esse está na conta, reservado para esse parque. Aí nós estamos fazendo o projeto direitinho para fazer o parque. Área? Sim, já temos a área. Ah, já tem agora área. É só o projeto e utilizar esse recurso. O recurso, gente, é uma coisa que eu prezo muito. É por toda a minha história. Tá? Então, não há desvio de recurso no município de Gurupi. Tá? Então, esse recurso está destinado para isso e vai ser utilizado se o senador aceitar, porque é ele que é o autor da emenda, eu levo as propostas. E ele, então, aceitou fazer isso. Essa é uma outra questão. A outra questão são 4 milhões para a construção do SAMU. O projeto já foi feito e nós estamos elaborando a licitação do SAMU. Então, esse processo é para o SAMU. Onde será o SAMU? Sabe a rodoviária? Sei. A nossa agora? Embaixo da rodoviária, ali embaixo, não tem a academia? Sim. Um pouco acima. Sim. É naquele projeto ali, naquela área todinha ali, será construído o SAMU. Quem escolheu o local para fazer o SAMU? Os técnicos, os profissionais do SAMU. Eu sentei com eles e perguntei qual o melhor local que nós poderíamos ter para a construção de um SAMU. Gente, eu quero que vocês vão conhecer o SAMU. O SAMU onde está, meu Deus, é um arranjo. É uma coisa incrível como que Gurupi ainda tem. Por isso que eu fui correr atrás de recurso e eu consegui com o senador Irajá. Então, os 4 milhões é para o SAMU e nós estamos elaborando o processo de licitação. O projeto já está pronto. Nós temos uma empresa que fez o projeto e agora nós estamos fazendo o processo de licitação. É igual a rodoviária. Vamos abrir o processo de licitação e vamos começar essa obra ainda este ano. Essas obras, nessa minha primeira etapa, eu não vou conseguir concluir. Mas o recurso está aí. projeto pronto, licitação pronta, ordem de serviço nós vamos dar e nós vamos começar as duas obras, tanto a rodoviária quanto o SAMU. Tá, isso, é, quer dizer, isso aí, em quanto tempo, mais ou menos, você estima iniciar essa obra, essas obras? Ó, a da rodoviária já está mais, mais avançada. Por quê? Mais avançada. Por quê? Porque nós só vamos republicar. Uhum. Republicando essa semana, o prazo de licitação são 8 dias. Aí, 8 dias, nós marcamos a sessão e as empresas vêm e concorrem. Não tendo... Vai ser pregão? Pregão é oficial? É pregão, né? Essas modalidades... Não, é eletrônico. Agora, a modalidade, aí, uhum. aí eu tenho que ver com os técnicos uhum. direitinho. Uhum. Mas nós queremos que ainda no mês de maio, junho, nós já queremos ter finalizada a licitação para dar a ordem de serviço da rodoviária. Lembrando que, como são obras que já iniciaram, não tem problema do período eleitoral. Eu só não poderei, no período eleitoral, participar das inaugurações, mas o nosso trabalho vai continuar. As praças serão inauguradas. Eu não vou estar presente, mas é uma obra da nossa gestão. A rodoviária, ela vai ter o lançamento dela. Se ela for lançada antes de julho, que é o que nós queremos, eu estarei lá. 5 de julho. Eu estarei lá. Se for lançada depois, eu não poderei estar, por causa do período eleitoral. Mas foram obras que nós conseguimos o recurso. E isso aqui, gente, eu sei que muita gente fala assim, não, eu não acredito mais nisso. Já se falaram dessa rodoviária 30 anos e ninguém nunca construiu. Eu estou dizendo para vocês que eu só falo aquilo que eu vou cumprir. Aquilo que eu não vou cumprir, eu não falo. Então, vocês podem ter certeza, ela não vai ser finalizada nesse mandato. Mas, no segundo mandato, ela será finalizada. Josi, então, sobre o senador Irajá, é isso. Uhum. E eu quero agradecer, tanto ele como a senadora Dorinha. Agora, Zé Manuel, nós estamos terminando uma licitação. Aliás, já terminamos. Já teve a sessão de 8 milhões da senadora Dorinha para recapeamento. Esses recapeamentos que nós estamos fazendo uhum. são de várias emendas. Senadora Dorinha, deputado Gaguinho, senador... Damaso. Teve 10 milhões, que foi do senador Damaso. Teve o financiamento, que eu quero agradecer à Câmara. 38 milhões. É de financiamento, né? Aí, nós fizemos o financiamento porque é uma obra importante para Gurupi. Nós temos uma capacidade de tirar financiamentos, né? Tiramos exatamente para atender essa reivindicação. Tem um outro financiamento que deve ter uma licitação agora, né? Esses dias, por agora também, que é do Gaguinho, né? 40 milhões, mas não é financiamento. Não, é uma emenda dele. Emenda. 40 milhões, está em processo e nós já vamos marcar a sessão dos 40 milhões. Então, esses isso 40... É para... Esse é para recapeamento nos setores, uhum. tá? Isso é outra pergunta que eu quero fazer para você. Sim. Tem muito questionamento sobre isso. Sim. Essas obras estão sendo executadas, é claro que estão sendo visualizadas pela população. Sim. E tem muito questionamento. Ah, porque os bairros vão ficar desassistidos, porque a minha rua não vai ter asfalto, isso e aquilo. Eu gostaria que você falasse com a população. Porque esse valor do Gaguinho, dessa licitação do Gaguinho, é exatamente para isso. Para isso, exatamente. Para poder estender essa questão de asfalto aos bairros. Aos bairros. Agora, eu tenho que lembrar a comunidade que, apesar desse montante de recurso, nós não vamos conseguir recapear 100% a cidade. Sim, infelizmente, claro. Né? Nós vamos recapear. Em alguns setores, nós vamos recapear ele todo. Porque ele está todo danificado. CBUQ ou não? Não. Claro. Nos setores é um micro revestimento. Ah, tá. Mas não é os revestimentos que já foram usados no passado. Aquela é um revestimento tinha, melhor. Aquela máquina que tinha aqui, antiga, sim. De micro revestimento. Você sabe disso, né, Ivan? O que foi feito daquela máquina? Zé Manuel, aquela máquina, ela já está, como se fala... Obsoleta? Exatamente. Por quê? Ela é uma máquina que ela quebra o tempo todo. Não existe mais peças, porque a empresa que foi adquirida essa máquina, essa empresa, ela já não existe mais. Não existem peças para poder reposição. Tudo que tem que ser feito nessa máquina é uma dificuldade. E outra coisa, ela é para um tipo de pavimento, de recapeamento, que nós não estamos fazendo, porque ele é muito... Eu estou perguntando isso porque a dimensão dela tipo a dimensão, a espessura dele é muito, muito fina. Então, não é o que nós estamos fazendo. E outra coisa, quando eu adquiro esses recursos que eu fui atrás, é para fazer uma determinada obra com um tipo de revestimento. Não é para comprar o material, porque aquela máquina, nós teríamos que comprar o material para fazer. E seria um pouco melhor do que lama asfáltica, mas é um pouco mais do que lama asfáltica. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo algo melhor, né? E essa máquina, realmente, ela está meio em desuso. Por quê? Exatamente porque o custo de manutenção dela é muito alta e não é o que nós queremos para Gurupi. O que nós queremos para Gurupi é um recapeamento de maior qualidade e os recursos já vêm para isso. Então, quando eu pego um recurso lá, não é para comprar material. É para contratar uma empresa... Que faça o serviço. Que faça o serviço. Você tem ideia de os bairros que vão ser beneficiados com esse valor que... Tenho. Eu vou até pedir para nossos universitários, me ajudem aqui, peguem aí todos os setores. Mas nós vamos recapear. Alto da Boa Vista, vamos pegar por ali. Campo Belo... Feito uma parte. Já foi feito a avenida principal. CBUQ. Por quê? Porque é a avenida de maior tráfego lá. O restante vai ser com micro revestimento. Então nós vamos fazer lá, vamos fazer o Alto da Boa Vista, vamos fazer o Sol Nascente, vamos fazer algumas ruas do Jardim dos Buritis, Pedroso. Desse lado, né? Aí nós vamos fazer também agora a Vila São José. Sevilha, setor leste, aí nós vamos fazer Malvinas, vamos fazer o Residencial São José, o Vila Nova, setor aeroporto. Setor aeroporto é uma catástrofe, o pavimento dali. Boulevard também. Então nós temos... O industrial vai fazer alguma coisa? O industrial, além do recapeamento, nós temos as praças, por exemplo, né? Isso, eu já falei. Então nós temos vários setores... que nós vamos recapear todo e alguns... Uma parte. Mas não o CBUQ. Não é CBUQ, micro revestimento. O CBUQ só nas vias... Principais. De grande movimento. Então, nós já fizemos a S15, a Sergipe, Antônio Nunes, fizemos... Aquela avenida principal ali do Valdir Lins vai ser feita também? Valdir Lins, também? Aquela avenida... Como é que é o nome dela? Eu já moro ali, tem 12, 13 anos, esse é o nome daquela avenida. De lá, nós temos... aí nós temos, já fizemos a 15, a 16, está fazendo a Amapá, fizemos a Goiás, tudo de CBUQ. Os outros, fizemos a Maranhão, a Pará, né? Já fizemos a Piauí, Pernambuco. As perpendiculares vocês vão fazer? Só da Pernambuco até a Goiás. Tá. Aquelas, as ruas. Sim. Não conseguimos o dinheiro para tudo. Então, nós estamos fazendo uma parte. Por isso que eu digo para você, eu vou pegar o exemplo, Zé Manuel, de Araguaína. Sabe quantos anos eles começaram o processo de recapeamento? Há 15 anos atrás. Quando o Ronaldo iniciou o mandato dele. Ou seja, cada mandato, você faz uma parte, porque é muito caro, para você ver. Eu estive lá no primeiro ano. Para você ver, 108 milhões de recapeamento. Vai dar para fazer 50% da cidade. Então, eu peço à comunidade que compreenda. Muito, é a primeira vez que está tendo, em 65 anos de Gurupi, um processo de recapeamento como esse. Só que isso leva tempo. Por quê? Porque você faz uma parte, depois você faz outra, e gradativamente. Então, foi assim que nós adotamos. Olha, eu tenho aqui... Aqui, ó. Isso que eu já falei. Sergipe, Pernambuco, Piauí, a Rua 10, a 9, a 8, a 6, isso nós estamos fazendo. Temos aqui... São esses setores, tá? A Eldorado vai estar aqui, também, né? Eldorado também está aqui. Aqui estão as ruas do Eldorado, não serão todas... É, então, do Eldorado, é Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua J, tá? José, eu vou te dar uma sugestão, que era bom passar isso para a imprensa, para poder colocar no site. No nosso site? No Atitude, no Tribunal do Povo, no Boca Miúda. Eu colocar em todos para as pessoas poderem... Entenderem direitinho. Não, e conhecerem o que, é que vai acontecer no seu setor. Frente, no seu setor. É porque é o seguinte, a questão é eleitoral. Esse ano é um ano político. Sim. Então tem os grupos. De um, o grupo de outro e o grupo de outro. E o grupo de outro. É, começam um a falar uma coisa, o outro rebate, ah, não vai fazer isso e aquilo. Então, para que a coisa fique harmonizada, você já coloca logo no site e as pessoas ficam aí. Nós vamos colocar. Acabou. É mais fácil. Mas só para explicar para a comunidade, 50% da cidade será feita. Ótimo. Os outros 50%. Nós vamos continuar trabalhando. Por exemplo, esse ano... Você está conseguindo já para o ano que vem? Já para o ano que vem. Então, esse ano, por exemplo, quando é que vota o orçamento do governo federal? É nessa data. Outubro. Sim. Só que eu já estou indo agora. Eu já vou com meus projetos. Então, eu tive que priorizar, né? Por exemplo, nós temos 15 UBSs. Todas elas precisam de reforma. Inclusive, hoje saiu uma nota, está até no site Tribuna do Povo, que o governo federal está repassando aí um monte de dinheiro aí para as UBS do Brasil inteiro. Nós cadastramos, é no PAC, nós cadastramos uma UBS para Gurupi. E foi classificada a uma UBS nova para Gurupi. Nós escolhemos para o Bela Vista. Só que agora ele classificou. Agora nós temos que arrumar um padrinho, um deputado ou um senador, que vai lá e coloque o recurso. Mas isso aí é tranquilo. Eu vou atrás. Mas tem uma UBS para Gurupi. É claro. Tá? No PAC. Então... Continue sintonizado aqui, na 104.9. Chorar demais enquanto a solidão te abraça. Dia dois vai pensar em voltar enquanto a carência maltrata. Dia sete o olho desinchou, cê já consegue sair de casa. Dia 20 cê vai viajar, postar selfie dando risada. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes o ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. Diz aí! E descobriu que o amor não mata e a saudade dói, mas passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Descobriu que o amor não mata e a saudade dói, mas passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. As mulheres fodas desse Brasil, canta com a gente, vem, vem. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás estava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes um ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. E descobriu que

a relva, as flores, a roupa, detalhes, o vento, a brisa, o frio, o orvalho. Eu não vou te esquecer, não vou te esquecer. Ribeira FM, 104.9. Notícias do Tocantins e região. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Não vou sair com qualquer uma por aí, não vou ficar com alguém só por ficar, porque meu bem, eu queria que era só você. Porque na vida que eu preciso me amar, e você também amar-me pra eu amar e ser amado, e o amor de nosso amado nunca se acabar. E você também amar-me pra amar e ser amado, e o amor de nosso amado nunca se acabar. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Não sei por que você partiu pra tão distante, não sei por que você se foi sem me dizer. Não sei por que você saiu essa escondida, sem me deixar que eu fosse menos pra lhe ver. Lhe digo, meu amor, você está muito enganada em pensar que com essas coisas vai fazer eu lhe esquecer. Lhe digo, meu amor, você está muito enganada em pensar que com essas coisas vai fazer eu lhe esquecer. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Deixe meus olhos chorar, deixe minha dor doer. Deixe tudo, meu amor, só não me deixe, que eu não deixo de me lembrar de você. Senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu, e isso é bem mais forte que eu, e tudo me faz lembrar de você cada instante. Sinto o teu perfume e a saudade entre nós. Lembro teu sorriso, o som da tua voz. Nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei. Tudo que sei é que meu coração reclama. Meu corpo sente a falta do seu. Isso é bem mais, mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. Saudade entre nós. Lembro teu sorriso e o som da tua voz. Senti no peito o amor surgir. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Sempre. Sinto o teu perfume e a saudade entre nós. Lembro teu sorriso, som da tua voz. Nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei. E tudo que sei é que meu coração reclama. Seu amor, só falta seu amor em mim. da dor. Só quero falar de amor. Quero você todo dia. Sou poeta sonhador, o doce do mel da flor. Quero você todo dia. Sou a brisa da manhã, a pedra do arruador. Quero você todo dia. Sou a fé e a esperança, o leme do remador. Quero você todo dia. Sou menino cantador, só quero falar de amor. Quero você todo dia. Sou poeta sonhador, o doce do mel da flor. Sergipe, de Alagoas, tem pernambucana e paraibana muito boa. Rio Grande do Norte, Piauí e o Ceará, só mandou mulher bonita pra nossa festa animar. Rio Grande do Norte, Piauí e o Ceará, só mandou mulher bonita pra nossa festa animar. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Mulher do Pará, Tocantins e Maranhão, mulher do Amapá, de Roraima, sua avião. Mulher do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso, de Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto. Mulher do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso, de Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal. Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual. Ribeira FM, o tempo todo com você. compridos a bola no vento. Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho Ribeira FM, 104.9. Notícias do Tocantins e região. Sorriso, esse teu olhar. Nunca me entreguei, eu nunca quis ninguém. Parece que eu sabia que iria te encontrar. E assim minha alma esperava tudo, como alguém que espera uma notícia boa, como uma noite que espera a lua. Nunca iluminou um e tanto uma pessoa. Não, não, não, não. Como uma chave abrindo os meus segredos, como um livro lindo me arrancando os medos, como uma lição que eu queria saber. Não, não, não, não. Como uma certeza que por Deus eu tinha, você foi chegando e se fazendo minha, me invadindo a vida e me fazendo ver que existe amor. Basta desejar, querer mais que profundo, que esse amor vai encontrar você em qualquer lugar do mundo. Que existe amor,